flor da manhã, cheiro de amor, como maçã que me envenenou. Lindo dia a me convidar, doce magia pra mim enfeitiçar. E nesse reggae eu vou procurando você. Não me pergunte a razão, nem eu sei o porquê. Só sei que o reggae traz de novo a sensação de que eu tenho você perto do meu coração. Outro dia a me castigar nessa melodia, você não está. Mais uma noite procurando você, nem esse reggae me faz te esquecer. E nesse reggae eu vou procurando você. Não me pergunte a razão, nem eu sei o porquê. Só sei que o reggae traz de novo a sensação de que eu tenho você perto do meu coração. Outro dia a me castiga nessa melodia, você não está. Mais uma noite procurando você, nem esse reggae me faz te esquecer. Outro dia a me castiga nessa melodia, você não está. Mais uma noite procurando você, nem esse reggae me faz te esquecer.